Você sintoniza a ZYH 671, Rádio Princesa do Norte AM. Rádio Princesa do Norte AM. 1480 kHz, 1000 watts de potência. A namoradinha do vale. Começa agora pela Princesa AM. Viola Sertaneja. Viola Sertaneja. Viola Sertaneja. Viola Sertaneja. Viola Sertaneja. Estamos chegando pela sua Princesa M com o programa Viola Sertaneja, 5 horas e mais 2 minutos. Eu falei 5 e mais 2 na cidade de Morrinhos. Estamos chegando, entrando na sua casa com a sua permissão, com o nosso trabalho de viola, de cantoria, para o nosso povo nordestino, o povo do sertão, que mais aprecia é o povo do sertão. Nosso abraço a você, também o povo das cidades, que muitas pessoas também escutam a gente, os internautas. Nosso abraço, nosso alô. E o som da Princesa M até aonde quer que chegue em você. Você está sendo abraçado, se sentir abraçado. O convite para ficar conosco até às 6 horas. Vamos começar nesse dia 24 de junho de 2020, quarta-feira. O Vaqueiro Apaixonado, para todos que gostam de gado, está aí às 5 mais 17 minutos, 996-80-4951. Você fala com a gente. Vamos embora. Sertão, meu esporte é vaquejada e festa de exposição. Gosto de derrubar gado em corrida de morão. É. Em festa de exposição, gosto de aboiar toada. Em todo lugar que chego, não me falta namorada. Estou muito conhecido em festa de vaquejada. É. Quando apoio uma toada, me ouve o povo quer. Tenho garganta afinada pra cantar o que eu quiser. Três coisas que me governam, gado, cavalo e mulher. Quando vou uma vaquejada, tenho um lugar reservado. Conquisto o primeiro prêmio, nunca saí derrotado. Sou vaqueiro experiente, meu cavalo é ensinado. É. Tenho terno preparado, eu mesmo sei fabricar. Meu cavalo me atende, só faz o que eu mandar. Por isto, onde eu correr, outro não toma lugar. É. Chego, tudo que é bom sei que tem. Vem mulher me abraçar, outra diz, vem cá meu bem. Na festa que eu não estou, não tem graça pra ninguém. É. Todo lugar que chego, tenho mulher ao meu lado. sou feliz e tenho fama, por isto o povo me chama de vaqueiro apaixonado. Sou feliz e tenho fama, e por isto o povo me chama de vaqueiro apaixonado. Viola Sertaneja. 5:22, aí o vaqueiro apaixonado pro Francisco na Fazenda volta. Viola Sertaneja. Viola Sertaneja. Tem mais uma do Paulo Nascimento, 5:49. Essa canção apaixonada, essa canção boa pra você ouvinte. Alô, Chico Adriano, Valdeli Adriano, Valdeluz, Nando Fresquenteles, um abraço pra vocês. Sou Raimundo Alves, mais uma vez, gente boa. Nosso abraço a ele e aos meninos lá na Santa Fé. Vamos embora. Agradecer a você ouvinte, agradecimento do Manuel Costa e do Jonatas. Obrigado, Jonatas, obrigado, ouvinte. Agradecer a Deus por mais um trabalho realizado e até amanhã com mais Viola Sertaneja. Um abraço a todos e até lá. Boa noite a todo mundo. Obrigado, Jonatas. Tchau. Você sintoniza a ZYH 671, Rádio Princesa do Norte AM. Rádio Princesa do Norte AM. 1480 kHz. 1000 watts de potência. A namoradinha do vale. Anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne. E habitou no meio de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, nós os pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Cantemos com amor. Maria Santa e ensina-nos a viver como escolhidos, olhos voltados para o céu, e com ele construir a nossa vida, a nova vida. Você